coisa certa é desse lado ou desse lado? Tanto faz? Então tá, vou botar desse lado. Eu ganhei essa peça! Hoje eu e Gabriel estamos brincando de música e Gabriel me deu a clarineta para eu tocar. Ele me deu a clarineta de verdade, mas ele já botou lá que a gente já acabou a música. E o gato tá aqui, ele tomou um susto quando o Gabriel deu um espirro. Isso é muito engraçado. Tchau, um beijo, tchau. Tá, manda pra Bia.